Primeira coisa, irmão, nós vamos selar um propósito ou renovar um propósito de jejum e oração durante toda esta semana. Se você jejuou durante esta semana pela manhã, ou no horário do almoço, ou à noite, e pode renovar esta aliança de jejum, você vai ficar de pé. Eu quero renovar minha aliança de jejum esta semana, Senhor. Talvez você possa ampliar, intensificar sua aliança de jejum. Talvez você deseje, precise alterar a forma de jejuar esta semana. Mas se você renova diante do Senhor um propósito de jejum nesta semana, por estas vidas, fique de pé. Eu renovo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu não desisto enquanto eu não vir funcionar o que a Bíblia diz que faz. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você honestamente tem alguma complicação que te impede de jejuar esta semana, irmão. Algum impedimento físico, biológico. Põe diante do Senhor isso. Senhor, dá-me alguma coisa. Porque eu não fico de fora desta campanha. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como, mas dá-me alguma coisa. Eu não fico de fora. Eu quero estar diante do Senhor com toda a intensidade. Segundo, durante toda a semana nós vamos nos reunir de 6 da manhã às 8 horas. Nós vamos estar aqui todos os dias, segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã. Se você pode vir de 6 às 6:10, venha. Se você pode vir só de 10 para as 8 às 8 horas, venha. Se você pode vir só de 7 às 7:10, venha. Se você pode vir de 6:30 às 7 horas, não importa o período que você virá. Define com o Senhor. Senhor, eu vou ter um tempo de jejum e virei para uma oração junto com meus irmãos nesta semana. Nós estamos guerreando em oração. Nós vamos alargar a banda dessa internet celestial. Nesta semana nós vamos cobrir de oração essas vidas, até que o diabo tenha que soltá-las e elas sejam tocadas no seu espírito para receberem do rio do amor do Senhor. Coloque diante do Senhor esse propósito. Ore ao Senhor e coloque diante do Senhor: Senhor, eu quero passar uma semana de experiências com o Senhor. Nessa semana o Senhor será o primeiro mais do que em todo o tempo. Eu vou me dedicar em toda esta semana a orar e jejuar por estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua voz e ore a Ele por isso, irmão. Eu quero pedir que você intensifique no seu próprio coração e diante do Senhor. Como vai ser esta semana? É uma semana que eu estou consagrando ao Senhor, Deus. Quero pedir que o Senhor me leve a abortar alguns projetos meus, a deixar para depois, mas me ocupar durante toda esta semana no propósito que o Senhor tem na minha vida, através da minha vida, para alcançar alguém. Quero buscar o Senhor, quero orar, quero jejuar, quero colocar diante do Senhor estas vidas e quero receber do Teu Espírito uma direção, uma estratégia, uma ação profética de amor e de resgate num telefonema, numa visita, num encontro a essas pessoas por quem tem orado, e eu vou convidá-las a estar conosco domingo que vem. Nós vamos orar que o Senhor quebre toda cadeia que impeça estas vidas de te ouvir, porque elas te ouvem. A tua palavra diz que aqueles que são teus ouvem a tua voz. Mesmo que me respondam não, eu vou orar, porque o Senhor vai me dar estratégias para fluir em amor com aquelas vidas. O momento exato de ligar para falar que liguei para orar. Momento exato de dobrar os meus joelhos em qualquer lugar dessa cidade e interceder e ver Deus desfazendo uma obra do diabo contra aquela vida. Eu quero me dedicar durante toda essa semana a estas 3 vidas, em oração, em jejum, em textos bíblicos, em ligação, em visita. Eu quero, Senhor. E se não são essas três, se o Senhor tem mais alguém, se o Senhor tem 30, o Senhor me leve durante essa semana a alcançar essas vidas. Eu quero consagrar minha vida e minha semana a essa obra no teu reino. E o Senhor fará o que tem que ser feito na minha vida enquanto eu oro pelos meus amigos. Cante ao Senhor, consagrando assim esta semana. É o Espírito do Senhor que vai te guiar, irmão. Mas é você quem vai se entregar e consagrar a Ele. Ainda com as tuas mãos erguidas, irmão. Diga ao Senhor que você precisa de uma estratégia, um momento, um modo, uma palavra para telefonar a estas vidas nesta semana. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso que o teu Espírito me leve a telefonar para estas vidas. Diga ao Senhor: eu preciso que o teu Espírito ponha essas pessoas cruzando o meu caminho no momento mais oportuno e estratégico do reino do Espírito. Senhor, eu preciso que o Senhor me leve a estas vidas, ao seu trabalho, à sua casa, no momento mais preciso do teu Espírito. Eu quero isso, Senhor. Ore ao Senhor e peça isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, desperta-nos. Se em algum momento nós nos acomodarmos e nos esquecermos, e, Senhor, ignorarmos ou menosprezarmos alguma coisa do teu projeto, desperta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Será uma celebração maravilhosa, sem igual, Senhor, algo maravilhoso do teu mover, e assim será na vida daqueles que o Senhor vai trazer junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.